o papo que cê joga quando quer me jogar fora. Meu beijo percebeu que seu abraço é um nó frouxo e qualquer hora solta. Silêncio nas casas, uma dança sem graça e ninguém aqui fala nada. Que tá esperando esse filme explodir na minha boca? Tô tirando o pino da granada. Eu vou problema, hoje eu tô deixando de ser. Eu vou saudade, só se pro meu beijo não sobreviver e encontrar. Uma transa sem graça, ninguém aqui fala nada. Que tá esperando esse fim explodir na minha boca? Tô tirando o pino da granada. Eu vou problema, hoje eu tô deixando de ser. Eu vou saudade, só se pro meu beijo não sobreviver e encontrar. Aqui roda o sucesso que você adora. I love it. Vamos falar de amor assim, amorzinho, é assim, assim, Goiânia, né? Amor, vai. É, vou te avisando, não acredito que você vai pagar pra ver. É, vai vacilando, não imagina o quanto você vai ter. Eu quero ver você sair da minha vida quando você descobrir que seu amor sou eu. Eu quero ver você sair sem despedida, sabendo que seu coração ainda é meu bebê. Sempre, sempre amar. é sucesso. É sem parar. E roda sucesso, sem parar, sem parar. Já são 6 horas da manhã, eu tô de pé e o meu caminho é de brasa. E não existe nada que seja melhor felicidade quando raia dá prazer. No brilho dos olhos vai saber. Quando chegar tu vai saber. O mundo gira dentro da cabeça e a gente quer viver cada vez mais a elegância e a bondade de quem sempre chega em paz. O brilho dos teus olhos vai saber. Oh, quando chegar tu vai saber. E de repente tudo faz sentido, cada história e caminho percorrido. O grande prêmio pra quem vence o invencível é outra chance de fazer o impossível. Vai saber, oh, quando chegar tu vai saber. São 5 horas da manhã, já tô de pé e os meus sonhos batem asas. São meus amores em cores de poesia, hoje é dia de viver e ver. No brilho dos olhos vai saber, oh, quando chegar tu vai saber. E é tanta gente com tanta beleza que a gente encontra pelo mundo quando se quer acreditar na diferença e na grandeza de quem nunca perdeu a fé. No brilho dos olhos vai saber, quando chegar tu vai saber. E de repente tudo faz sentido, cada história e caminho percorrido. O grande prêmio pra quem vence o invencível é outra chance de fazer o impossível. Vai saber, oh, quando chegar tu vai saber. Novo tempo. tempo, nova história pra contar e pra viver. Deixa ser, quando chegar tu vai saber. O brilho dos teus olhos vai saber. Quando chegar tu vai saber. Sucesso. Tem que rodar sem parar. Amor, sofro, traio de novo. Me perdendo nesse ciclo vicioso, me arriscando nesse jogo perigoso. O amor inventado é um passo pra frente, cinco pra trás. Isso tá indo longe. E assim, pensa que não vou mais me esconder. Você não me merece, merece saber que a pessoa que tá do seu lado te jura amor, te nego frustrado. E o corpo que era pra ser seu é compartilhado. Saber que a pessoa que tá do seu lado te jura amor de dedos cruzados. E o corpo que era pra ser seu é compartilhado. Você é um anjo que deu coração sem saber pro pecado. Perdendo nesse ciclo vicioso e me arriscando nesse jogo perigoso. Um amor inventado é um passo pra frente, cinco pra trás. Isso tá indo longe demais. Demais. Senta que não vou mais esconder. Você não me merece, merece saber que a pessoa que tá do seu lado não para. O sucesso não para. Sem parar. I love it. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem, dança comigo. Vai ver que eu te esculacho, sei que não dá pra ver. Mas você vai ver que hoje não tem chocolate. Vem sempre uma sexta-feira. Adianta treinar, cê pode vir, mas vem agora. Me rola, rebola, na hora de ir embora, cê chora. Não sei mais onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais onde ir, já que a noite foi longa. Agora. Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que o titulacho. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que o titulacho. Tão, tão, digueridão, tão, tão, tão, digueridão, tão, digueridão, tão, tão, tão, digueridão, tão, digueridão, tão, tão, tão, digueridão, tão. Digueridão, dom, dom, dom, digue, digue. Não sei mais onde ir, já que a noite foi. Não sei mais onde ir, já que a noite foi. Não sei mais onde ir, já que a noite foi. Que você adora. I love it. Sim, para. Biga, biga, biga. 1530 kHz. Rádio Três Fronteiras AM. Campos Sales, Ceará. O som da comunidade. Informado. Informativo da hora. Oferecimento. Sacolão Avenida. Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde aponta que sem atividade física, cerca de 500 milhões de pessoas no mundo terão problemas de saúde como obesidade, doenças cardíacas e diabetes. O levantamento da OMS reuniu informações de 194 países e aponta que menos de 50% dessas nações têm uma política nacional de atividade física. O médico cardiologista, especialista em medicina do exercício, Heitor Pereira Júnior, explica os benefícios que a atividade física pode trazer. Nós temos ganhos do ponto de vista cardiopulmonar, ou seja, melhora essa interação do pulmão, coração, e também do músculo, né, do músculo esquelético, que é tão importante, porque são nos músculos que a gente acaba gerando energia. Então a gente precisa ter essa engrenagem muito bem adaptada, e essa engrenagem que é pulmões, coração e músculos, trabalhando de forma bem harmoniosa para a gente poder ter ganhos com isso. Além de melhorar a respiração, a prática de exercícios pode aumentar o nível de músculos. O médico orienta que atitudes básicas no dia a dia podem ajudar a sair do sedentarismo. O fato de você largar o controle remoto, levantar para ligar a televisão, você, em vez de subir de elevador, de repente subir de escada, desde que você não tenha algum problema articular no joelho, você pode realmente ter bastante benefício com essa mudança de comportamento. Sabe-se que o sedentarismo é uma doença que mata, e quanto mais nós estivermos ativos, melhor. A OMS, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e outras sociedades preconizam que no mínimo você faça 150 minutos de exercício por semana, no mínimo. Para a OMS, os países devem implementar políticas de incentivo à atividade física por meio de caminhadas, esportes e outras atividades. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, doenças como infarto e AVC causam cerca de 1000 mortes por dia no Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da Agência Rádio Web, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da hora. Oferecimento. Sacolão Avenida. Amor. Oi, bem. Tem uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Pode ver. A comida. Os pãozinhos de cabinha erva. Como é, bicho? Tá na boca do povo, homem! Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padaria! É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também com lanchonete. Tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios. E mais uma rega de coisa. E o sucesso. A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230. Pertinho da Macarrão. Mesmo no miolinho da Sítio. A rocha, Maria Ezio. Foi, diga. YH666. 1530 kHz. Rádio Três Fronteiras AM. Campos Sales, Ceará. O som da comunidade. Jesus is the King. A partir de agora, entra no ar os comunicadores que o mundo do rádio adora. E Nelson Moura e Márcia Ferreira. Ouça e se apaixone. Programa Sempre Amigos. Alegria, boa música, informação, a sua participação e muito mais. Sempre amigos, Edelson Moura e Márcia Ferreira entram no ar. Chegamos, meus queridos amigos, para a apresentação de mais um programa Sempre Amigos. Aqui é Edelson Moura, com muito prazer, cumprimentando todos os nossos ouvintes por todo este imenso Brasil. Maranhão, Pará, Goiás, Tocantins, Brasília, enfim, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, onde quer que tenha uma emissora de rádio, tem o programa Sempre Amigos passando também. Ao meu lado aqui, dividindo a nossa bancada, está comigo a nossa queridíssima Márcia Ferreira. Olá, meu amigo Edelson Moura. Que alegria, chegamos para mais esse encontro maravilhoso. Olha, hoje vamos conversar bastante, vamos procurar levar um programa animado, com muita música, para todos os nossos ouvintes queridos. É, né? Sempre. Falando gente... também da Bahia, de Minas Gerais, Brasil inteiro. Brasil. É, na verdade. Na verdade, a gente sempre fez todo esforço, todo empenho para que o programa seja bom. Ah, sim. Ele não é bom porque já é destino mesmo da gente. Mas, se não fosse o destino, ele seria bom. Mas o destino é assim mesmo. Uma hora é bom, uma hora não é. Entendeu? É, ninguém agrada também a todos, né? De uma vez, é. Né? Tem que ser devagarinho, tem pessoas... Vai ter programa que muita gente vai gostar, vai ter muita gente que vai, mas vamos caminhando. Vamos andando. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um anel sexual. Saúde com Beleza apresenta Dorê, o toque de ouro finalizador para deixar seus cabelos encantadores. Dorê, desenvolvido para dar um toque especial nos seus cabelos, reduzindo a porosidade e fornecendo um condicionamento substancial. Dorê, sensação de maciez. Desembaraça, condiciona os fios, melhora o penteado e ainda realiza uma reposição nutritiva, com efeito 100% brilhante. Dorê, vai deixar um delicado perfume com fragrâncias que irão surpreender. Procure o nosso representante de saúde com beleza na sua cidade. Peça este produto exclusivo de nossa empresa. Ou compre pelo site saudecombeleza.com.br. WhatsApp 61 998 19 51 51. Você está ouvindo Sempre Amigos. É Delson Moura e Márcia Ferreira. Às vezes as pessoas falam assim: ah, fulano está mais alegre do que pinto no lixo. Beltrano está mais alegre do que pinto no lixo. Eu fiquei aqui com meu pensamento pensando assim: pinto no lixo fica alegre? Fica. É? Fica, porque às vezes tem muita coisa interessante. Às vezes tem até uma comida, né? Que ele quer comer ali, tem milho, tem que, né? Uma plantinha. É. Mas assim, né, Delson Moura, na verdade, eu, se fosse pinto, eu não ia querer ir pro lixo. Entendi. Eu não ia querer fazer festa no lixo, não. Eu ia querer mesmo ficar no galinheiro, ia querer ficar lá junto com o galo, o pai galo, a minha mãe galinha. Entendi. E eu ia querer ficar ali, ó, só brincando de noite e comendo os milhos direitinho, as quirelinhas. Não é isso, né? Quirelinha que fala. O pintinho, quando ele nasce, você, se for acompanhar a mãe, porque há uma coisa muito interessante. Esses dias, o boi pisou no pinto lá na roça. Ah, foi uma tristeza no meu coração ver aquele pintinho se espirriando. O boi, eu falava pro boi assim: sai, menino! Sai, menino! Se você tá pisando no meu pinto, pelo amor de Deus, tá machucando o pintinho. Ai, meu pinto, sai daí de cima dele. E aquele bicho, aquele animal com aquele peso. Não acredito, a pata arrebentou o pinto. Arrebentou meu pintinho, fiquei na maior tristeza. Eu falei assim: como é que são as coisas? Coitado do seu pintinho. Eu fiquei coitado pensando. Do seu pintinho. Fiquei pensando comigo, a galinha, tadinha, só teve. Ele morreu, né? Quatro filhotes. Ele morreu. Quatro, né? Peraí, deixa eu contar. A galinha só teve quatro pintinhos. Este foi o único que não sobreviveu, porque os outros, graças a Deus, já estão pai de família, já estão pondo ovo. Já são pais de família, já deram outra geração. Ah, ainda bem, né? Essas coisas acontecem. Agora eu fiquei muito com remorso de ter perdido o meu pinto. Por que você deixa ele solto? Porque eles acompanham a mãe. E a mãe, uma irresponsável... Uma irresponsável. Chamando a galinha de irresponsável. Ela foi muito indecente e irresponsável. Por quê? Porque, sabendo dos riscos, ela foi catar carrapato na vaca. Que galinha, não sei se você sabe, gosta de comer carrapato. Não, não sabia não. Ah, gosta. E a vaca ficou lá e tal, a galinha dava um pulinho e pegava o carrapato. Dava um pulinho e pegava o carrapato. Que... E uma hora a vaca assustou e foi com o pé em cima do meu pinto. Então eu fiquei lá, chama e disse: olha, meu pinto, ai, corre aqui. Ela olha, saiu. Desse jeito como você fez a Zélia lá longe, eu imagino que ela pensou alguma coisa esquisita, viu? Foi. Eu vou contar depois. Ai, ai, ai. Ah, vou contar, vou contar. Combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos um pouco tento o final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás. Deixe de perfume no corpo e o sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? Gráfica e papelaria Iane, Xerox, impressão, encadernação, artes gráficas, panfletos, cartões de visita, currículo, acesso à internet, digitação, fotos, lembranças, vídeos, materiais escolares, lápis personalizados, boletos e muito mais. Gráfica e papelaria Iane, fone WhatsApp 889-9726-2586. Em novo endereço, a rua Isabel Mendes Barreto, 135, bairro Batalhão, Campos Salles. Mercadinho Vieirão. O Mercadinho Vieirão segue firme na prática dos menores preços do mercado campussalense, em todos os seus produtos de altíssima qualidade, de marcas renomadas, através de ofertas e promoções imbatíveis. No Mercadinho Vieirão, você, amigo cliente, vem sempre em primeiro lugar. Esse é um dos motivos pelos quais, nas compras à vista, os preços são diferenciados, com a garantia de estar adquirindo tudo que completa o seu dia a dia. O Vieirão aceita cartões de crédito, cartão de débito e cartão alimentação. Entrega em domicílio, tem um atendimento totalmente humanizado e faz questão de agradecer pela preferência e fiel parceria. Na hora de fazer suas compras da semana ou do mês, não perca tempo e nem dinheiro. Desloque-se até o Mercadinho Vieirão. Travessa Mota, número 59, Centro Comercial de Campos Salles. Pois aqui a economia é tratada com seriedade. E em breve, Empório Vieirão. Aguardem, Mercadinho Vieirão. Direção Adailto e Família. Se você quer fazer economia, vem pro Mercadinho Vieirão. Tem ofertas de montão, menor preço da cidade. Clínica Dr. José Iris de Moraes, localizada na Rua Coronel Valeto 975, funcionando de segunda a sexta, de 7h30 da manhã ao meio-dia, com nova aparelhagem de ultrassonografia 3D 4D, ponta de linha, marca Samsung HS40, banda larga e multifrequencial, realizando prevenção de eclâmpsia no primeiro trimestre da gestação, com duplo expulsado, além de função placentar no segundo trimestre, avaliação fetal durante toda a gestação, exame de ultrassonografia e mamas, abdômen, próstata transabdominal e transretal, músculo esquelético, pequenas partes, vias urinárias, transvaginal, além de consultas clínicas ginecológicas e realizando pequenas cirurgias e prevenção ginecológica. Somos credenciados pela Unimed, CAMED, CACI e aceitamos cartão de crédito e de débito. Telefone para contato 0 operadora 88 99286-8737. Clínica Dr. José Iris de Moraes. Três Fronteiras AM, conectada com você. Voltamos a apresentar Programa Sempre Amigos. Olha, meu amigo Edelson Moura, eu fico impressionado. Esse pampeiro todo lá na fazenda, acontecem muitas coisas estranhas mesmo. Eu lamento muito pelo seu pintinho. Mas e aí, velho, se assustou? Como que foi? Você gritando. Mulher, bicho, como é que você gritava, olha, mesmo, hein? Mulher, velha, meu pinto, a vaca, corra! Então, aí saiu na carreira. Mulher é de estrelada mesmo. É, em vez de perguntar, chegar perguntando o que foi, não. Bora, tira a roupa, deixa eu ver, ligeiro. Entendeu? Eu falei, não é esse aqui não, mulher. É o pinto da galinha, que a vaca tá lá com o pé em cima, vê, vê. Eu queria que ela agisse como, afinal de contas, ouvindo de longe a sua gritaria. Ela nem imaginaria que fosse realmente a vaca que pegou o pintinho da galinha, né? Olha. Mas a pessoa tem que entender que a comunicação, às vezes, ela parece ser estranha, parece ser difícil de entender. Mas quando uma pessoa está gritando por outra, você tem que prestar atenção, o que é, senão acontece uma coisa. Mas ela ficou preocupada com o patrimônio dela, então ela viu logo. Tira a calça. Imagina o susto que ela levou. Tira a calça, deixa eu ver, foi abelha, foi? Olha, Deus, não, Deus, já que... esse programa, as crianças estão... Mas olha a ideia. Lindo, o rádio está ligado na maior altura, olha. Foi abelha? Foi abelha, pensou logo que tinha sido abelha. Ah. Eu falei, né? Não, mulher doida. É o pinto da galinha lá. Então, a vaca pisou em cima. Eita! Ai, tadinho. Oh, meu Deus. A gente fica pesaroso. Não, claro. Quando morre um bichinho assim na casa da gente, ele fica pesaroso. Não, com certeza. Nossa. Eu ficaria também. Que é isso? Eu, sinceramente, meus pêsames. Para os meus braços me fazer feliz. quer mais me deixar. Vem para os meus braços me fazer feliz. Vem, já não suporto mais viver longe do carinho seu. Só em teus braços me sinto feliz. Ai, que saudade eu sinto de você. Não posso esquecer seu doce encantamento. Só em você eu penso a todo momento. A tarde cai tão triste, tudo é solidão. Mas tão só meu pobre coração. Se você voltasse eu viveria a cantar. Mas é triste saber que vou viver a chorar. Porque te amo, vida é só com você. Começam a cair, pode ter certeza. Seu corpo está precisando de vitaminas essenciais. A Saúde com Beleza tem o produto certo para resolver essa situação. Calibre estimula o crescimento saudável dos cabelos com fios resistentes e brilhantes. Também ajuda a fortalecer as unhas e manter sua pele com aparência jovem e revitalizada. Seu cabelo está caindo? Calibre. Com apenas uma cápsula por dia, seu cabelo cresce mais rápido, com muito mais força e beleza. Calibre, o polivitamínico que a Saúde com Beleza recomenda. Procure o nosso representante na sua cidade ou compre pelo site saudecombeleza.com.br. WhatsApp 61 998 195151. Calibre. Você está ouvindo Sempre Amigos. É Delson Moura e Márcia Ferreira. Olha, minha amiga Delson Moura, eu fico impressionada como as coisas vão acontecendo, não é? Eu, assim, fico preocupada por quê? Porque na fazenda tem tanta coisa para cuidar. Como é que vai dar conta também de ficar vigiando todos os animais, né? É. Mas tá de parabéns, você tá com, olha, seu galinheiro tá grande, hein? Tá crescendo. Tá crescendo. Tá crescendo, eu gosto. Você já ouviu os pintinhos que nasceram? É, exato. Uns amarelinhos, outros branquinhos. Chocadeira. Outros tudo moreninhos, a coisa mais fofa. Eu boto na chocadeira. Eu tenho um tipo de galinha que eu gosto muito. Qual eu, é? Eu admiro galinha. Muito. Galinha e galo. É aqueles miudinhos, aqueles bem pequenininhos, aquelas galinhas miudinhas, não passa de meio quilo. É? E os galinhos também baixinhos, baixotinhos. E garnizé? É. Assim como tem gente baixotinha, igual aquele da dupla Rio Mundo Solimões, não tem os pequenininhos, Solimões é miudinho? Tem. Aí tem também os animaizinhos, o pônei, né, que é um cavalinho miudinho. Tem uma vaquinha também miudinha. Exatamente. E assim tem a galinhazinha miudinha que eu gosto muito. Né? De ver, olhar para elas, que elas são baixotinhas. Parece que o amortecedorzinho está quebrado, né? É. Eu acho bonitinho ver elas andando e tudo. Eu acho uma gracinha também aquelas galinhas da Angola, aquelas cocardas, né? Chama alguns galhos, chamam de cocar, chamam de galinha da Angola. Aquilo dá muito trabalho. Elas dão trabalho, é? Dão trabalho de criar, né? Teve uma vez que eu fui ao Piauí e lá fui a um restaurante para comer galinha à cabidela, que seria essa cocar, gente. É gostoso. Olha, só que eu fiquei encantada. A carne não vende, né? Porque elas são quando mata, aquela, tira aquelas penas. Galinha cabidela é galinha. Sei lá, é cocá. Eu chamo de galinha cocá. Não, cabidela, eu não sei. É outro tipo de galinha. É outro tipo, galinha, né? É cocá. Cocá. Cocá é aquela galinha. Não, assim, a cabidela é aquela com sangue? É. Não, essa eu não gosto, não. Mas é Ferreira. Você presta atenção, eu estou começando a minha vida sexual de sitiante. Vixe, agora. Como é que é? A minha vida sexual de sitiante. Vida sexual é assim, a maneira de falar, né? A maneira da gente se expressar. Ou seja, eu estou estreando, né? Estou estreando na profissão agora, eu não tenho muita experiência não. Ah, tá. Entendeu? Então, às vezes você quer... Me apertar para falar as coisas sobre os bichos, os animais, as galinhas, não sei o quê. Eu também não sei muita coisa. Agora... Você é novato no ramo. Novato. Ah, entendi. Mas esse tipo de galinha aí que você falou, que é a cocá, outro dia peguei 20 ovos no ninho. Aí eu falei, vou tirar porque esses bichinhos, eles são ingratos. Eles começam a chocar, depois eles abandonam o ninho. É difícil de nascer esses bichinhos. Sim. Aí vou colocar na chocadeira... Pra ver se choca, porque me falaram que é 28 dias pra chocar. E pato também. Pato 28 dias. Olha só. Você tem pato lá também? Tem pato também. Eu só não tenho peru. Quem quiser me dar um peru, senhoras e senhores. Olha, tá na hora de quem quiser mandar um peru pra um mim. Peru por lá, porque já estamos chegando aí no final do ano. E sempre uma carninha de peru é bem-vinda, né? É, agora se tiver um acidente com o peru, já pensou eu gritando... Meu peru! Toma cuidado! Programa Sempre Amigos volta já. Três Fronteiras. Uma atitude inteligente. Enxadeco e cavador, ração pra porco, pode capote e galinha, tudo eu encontro na casa do Criador. Atenção amigos, agricultores e pecuaristas da região, na casa do Criador você encontra tudo para a pecuária e proteção ao seu rebanho, tudo implementos agrícolas para a agricultura e sua lavoura. Casa do Criador fica na rua Júlio Noronha, ao lado da Igreja Matriz de Campos Sales, organização Maurílio Oliveira e família. Sou roceiro, vivo de cavar o chão, e eu tenho a mão calejada, sim senhor. Na terra eu tiro água, leite, mel e pão, na assistência da casa do Criador. Aniversário da Auto Peças e Retífica Dragão. Você cliente é quem ganha o presente. Durante todo o mês de outubro, super ofertas com preço de fábrica. Eu falei com preço de fábrica. Capacete San Marino de 190 por R$155. Pneu traseiro da Bros de 300 por R$250. Bateria para carro ou bike 60 amperes de 350 por R$260. Para lama da moto, van preto, de 40 por apenas R$25. Escape da BIM 125 esportivo, de 210 por R$150. Bateria pioneiro de caminhão, 150 amperes, de 800 por apenas R$680. Kit para motor, da CG 99, 2000 ou da BIM, de 210 por R$180. E temos promoções da Retífica Dragão. Nos serviços de cabeçote, bloco e eixo, você tem 20% de desconto. E a garantia de quem tem os melhores profissionais qualificados para a realização do seu serviço. Fique ligado, todos os dias, durante todo o mês de aniversário da Dragão, você compra produtos a preço de fábrica. Vem para a Dragão! Dragão. Precisando abastecer o seu veículo? Venha para o posto Menino Jesus. Aqui só trabalhamos com produtos analisados para o melhor desempenho de seu veículo. Agora, com mais uma novidade. O posto Menino Jesus 2, localizado na Avenida Francisco das Chagas Arrai, saída para o Iguatu, lança uma super promoção. Preços imbatíveis para pagamento à vista ou no cartão de crédito. Os melhores preços da região você encontra no posto Menino Jesus 2. Venha conferir. Desde já, agradecemos pela sua preferência. O melhor lugar para comprar vestidos de noiva e trajes especiais para momentos marcantes em Campos Sales é a Bambini Noivas. Tendências e qualidade para garantir a sua alta performance nas mais variadas ocasiões. É isso aí, a Bambini Noivas está com uma mega promoção de vestidos de noivas e damas, ternos para noivos e pajens, vestidos de festas, entre outros. É simplesmente imperdível. Venha conferir e aproveitar. Bambini Noivas, na rua Valdemar Falcão, número 256, em frente à Praça da Farinha. Integral Med, clínica médica, a opção que faltava para oferecer atendimentos médicos acessíveis e com qualidade na cidade de Campos Sales. Clínica do Dr. Saulo Dentista, agora é Integral Med, clínica médica, novo espaço, novo endereço, a rua Professora Admilson Batista de Santos, 237, em frente à antiga Usina de Algodão, no centro de Campos Sales. Confira as nossas especialidades. Clínica geral, cardiologia, fisioterapia, dermatologia, gastroenterologia, mais endoscopia, odontologia, nutrição, pediatria, ginecologia, psiquiatria, neurologia, psicologia, micologia, cirurgia ambulatorial, endocrinologia, ultrassonografia. Siga nossa rede social, arroba integral underline net. Contato 88999 2275. Responsável técnico, doutor Saulo Furtado. Três Fronteiras, o som da comunidade. Sou roceiro, vivo de cavar o chão. E eu tenho a mão calejada, sim senhor. Na terra eu tiro água, leite, mel e pão. Na assistência da casa do lá tem adubo, sementes, inseticidas. Lá tem enxada, enxadeco e cavador. Ração pra porco, pó de capote e galinha. Tudo eu encontro na casa do Criador. Atenção amigos, agricultores e pecuaristas da região. Na casa do Criador você encontra tudo para pecuária e proteção ao seu rebanho. Tudo implementos agrícolas para a agricultura e sua lavoura. Casa do Criador fica na rua Júlio Noronha, ao lado da Igreja Matriz de Campos Sales. Organização Maurílio Oliveira e família. Sou roceiro, vivo de cavar o chão. E eu tenho a mão calejada, sim senhor. Da terra eu tiro água, leite, mel e pão. Na assistência da casa do Criador. Gráfica e papelaria Iane, xerox, impressão, encadernação, artes gráficas, panfletos, cartões de visita, currículo, acesso à internet, digitação, fotos, lembranças, vídeos, materiais escolares, lápis personalizados, boletos e muito mais. Gráfica e papelaria Iane, fone WhatsApp 88997262586, em novo endereço. Sua rua Isabel Mendes Barreto, 135, bairro Batalhão, Campos Sales. Atenção Campos Sales e toda a região Cariri Oeste. A Farmácia Noronha continua com os serviços da Farmácia Popular do Brasil, que oferece medicamentos gratuitos ou com preço reduzido, assim como teste de glicemia, perfuração de orelha, com o atendimento que você já conhece, de qualidade, honestidade e segurança. Quando precisar de algum medicamento, vá à Farmácia Noronha. Torões e verifique se o que necessita está incluso no programa Farmácia Popular ou os adquira entre a variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares que a Farmácia Norões disponibiliza para melhor atender você. A Farmácia Norões fica localizada na rua Valdemar Falcão 440, no centro de Campos Salles, aberta de 7 às 21 horas, exceto aos domingos. Com entrega em domicílio, entre em contato com a Farmácia Norões pelo Disque Saúde 999615130. Siga também nossa rede social pelo Instagram arroba Farmácia Norões para ficar bem informado sobre dicas de saúde e sobre os nossos produtos. Farmácia é Norões, tradição em bons serviços. Organização João Edilânio. Mês de aniversário da Auto Peças e Retífica Dragão. Você cliente é quem ganha o presente. Durante todo o mês de outubro, super ofertas com preço de fábrica. Eu falei com preço de fábrica. Capacete San Marino de 190 por R$155. Pneu traseiro da Bros de 300 por R$250. Bateria para carro ou bike 60 amperes de 350 por R$170. Para lama da moto, van preto, de 40 por apenas R$25. Escape da BIM 125 esportivo, de 210 por R$150. Bateria pioneiro de caminhão, 150 amperes, de 800 por apenas R$680. Kit para motor, da CG 99, 2000 ou da BIS, de 210 por R$180. E temos promoções da Retífica Dragão. Nos serviços de cabeçote, bloco e eixo, você tem 20% de desconto e a garantia de quem tem os melhores profissionais qualificados para a realização do seu serviço. Fique ligado, todos os dias, durante todo o mês de aniversário da Dragão, você compra produtos a preço de fábrica. Vem para a Dragão! Três Fronteiras AM, conectada com você. Voltamos a apresentar Programa Sempre Amigo. Vamos agora, senhoras e senhores, falar de um assunto muito importante. Aliás, tudo nesse programa é importante. Ah, com certeza. Com relação ao nosso canal do YouTube, vocês podem muito bem, vocês estão ouvindo esse programa, vocês podem nos ajudar. Porque o nosso canal, ele precisa ganhar uma relevância. Ganhando relevância, o que que acontece? Você vai animar a gente, vai dar impulso para que a gente possa produzir mais material para disponibilizar no nosso canal Oi Sempre Amigos. É verdade. Olha, Adelson Moura, estão crescendo aqui os inscritos do nosso programa. Já estamos aí com a marca de quase 400 pessoas inscritas no Olha. Nosso canal. Mas nós queremos mais. Está com pouco tempo que esse canal foi aberto, pois né? É, vamos agradecer a todos, e né? Falaram que estão assim, com a gente. Adelson Moura, se em um ano vocês conseguirem 1.000 pessoas inscritas, já é um bom número, você pode soltar uma dúzia de foguete. É, eu estou querendo então, soltar muito foguete. Só tem 2 meses? Só tem 2 meses. Está com 400. É. Então vamos botar mais 2 meses à frente, 800. Isso. E mais 2 meses, mais 2 meses, mais 1.000. Não. Então não vai demorar um ano. Não estou querendo esperar isso tudo, não. É. Se inscreva. Tem que pedir ajuda. Estou querendo pedir ajuda para os universitários. Meus queridos amigos, nossos queridos ouvintes. Vocês ficam só ajudando Tirulipa. Não ajudam Edelson Moura e Márcia Pereira. Tirulipa não está precisando de mais ajuda, não. Não, ajuda nós. Tirulipa já está consagrado. Já. O Whindersson Nunes também já está consagrado. Milhares de seguidores. O canal Os Hipócritas também. Milhares, milhões, né, já, é. Né? Então, vamos lá, meus amores, vamos fazer as inscrições do nosso canal, vamos comentar, a gente fica muito feliz de estar ali juntinho com vocês e, olha, prestigiem, porque esse canal é para trazer muita alegria para todos vocês. Música. As pessoas gostam e admiram, mas o que é gostoso, como você classifica? A Saúde com Beleza vai lhe ajudar nessa resposta. Tudo que é gostoso transforma nossa vida em belas fantasias. O Fogo Doce é assim, o produto que leva você a desencadear prazeres mais eróticos. Fogo Doce Óleo, o óleo lubrificante que deixa seu relacionamento amoroso mais gostoso. Homens e mulheres que sofrem com ressecamento podem fazer uso do nosso produto. Fogo Doce Óleo, um produto exclusivo de nossa empresa. Peça pelo nosso site saudecombeleza.com.br ou procure nosso representante na sua cidade. Se preferir, entre em contato com o nosso WhatsApp 61 99 98 19 51 51. Você está ouvindo Sempre Amigos. É Delson Moura e Márcia Ferreira. Minha amiga, não sei se sou eu ou se é você que está ficando broca. Porque a gente falou do canal do YouTube e não falou do nome do canal. É mesmo, gente. A gente está ficando broco. Oh, Márcia, olha, por povo. Favor, para de ficar colocando nome de galinha, Márcia e o seu mesmo. Eu tô pensando aqui se eu vou mesmo colocar o nome do tartaruguinho lá, de broco, porque eu acho que isso aí tá... Tá pegando. Tá pegando. Ó, gente, o nome do canal é Oi Sempre Amigos. Isso, Jornal da Prosa. É, se você digitar Jornal da Prosa, você vai encontrar nosso canal. Exatamente. Deve encontrar... um material postado, alguma coisa a esse respeito, né? Com certeza, já temos vários episódios já postados. Isso. Vocês podem assistir todos eles e se divertirem conosco. Hoje, sempre amigos. Compartilhem, né? Com os amigos. Isso, agora nós vamos falar do que interessa. Sim. Então, tudo interessa. O que está interessando mais? O que está interessando mais? A tomada potente. Ah, tomada potente, o Dorê, o Fit Fino, Ômega Fan. Calcende 3, Moeste, Fogo Doce Óleo, Fogo Doce Óleo, Calibre, Creme Facial Puro Ômega, FD Prost, isso. Toda esta linha de produtos mara. Fora o truque, hein? Fora o truque. É, tem o truque também, o Cell 2, que é o colágeno tipo 2, Ômega Fan, Complexo Natur. Tira chulé, que também é muito bom, doce foi. Tem o creme também, que é pra deixar a pele muito bonita, que é o com paracina. Isso. Creme de paracina, creme, né? De paracina de urucum. De urucum. Exato. Então, minha gente, vá lá na loja da Márcia Ferreira, é uma loja que está aí vendendo pro Brasil todo. Fale, amiga, que do sucesso, fale. É muito sucesso, as pessoas estão adquirindo, comprando pela internet, que é muito fácil, revivebrasil.com.br. Lá na Revive, você vai conhecer toda a linha de produtos da saúde com beleza, que está enorme. Vai escolher. Aí se a pessoa, às vezes ela está querendo saber o que é que tem, por exemplo, no truque. Aí ela clica no produto, vai aparecer a tudo lá. Né? Ela vai ler, vai saber para que presta, serve, quais os componentes que contém aquele suplemento. E é muito prático, e a pessoa compra através dos correios, recebendo em casa. É porque... compra no site e o correio depois vai entregar, a Saúde com Beleza vai enviar para todo o Brasil. É uma compra segura, que nós mandamos para qualquer parte do país, qualquer lugar, e no exterior também. A gente manda também. Outro dia, uma mulher lá de Boston, nos Estados Unidos, fez uma compra, uma brasileira, que já usava o produto nosso aqui, quando ela morava no Brasil, e mudou para lá, e aí continuou comprando da gente através dos correios. Que maravilha! Então você pode fazer a sua compra, que nós entregamos em qualquer cidade. Pode visitar o site, a loja virtual da Márcia Ferreira, que está fazendo um grande sucesso. Olha, tem SB Prost lá também, tem, viu? Tem SB Prost, a base de licopeno. Isso. É bom para evitar o câncer de mama, o câncer de próstata, combate envelhecimento precoce. Isso. Né? Revivebrasil.com.br. Deixa eu ver, uma cabeça cheia de problemas, vou me resolver. Estou complicado, louco, inconsequente, meus efeitos. Você finge que não vê, vou me ver chorar, vou me ver sofrer. Mas pode ir, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar os meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que eu vá do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim? Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. E nem quando se fala com o final feliz que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, faz a consequência, eu posso ser julgado por um pecado de amor. YH-MIGA-MIGA-MIGA, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Salles, Ceará, o som da comunidade. Muito bem informado. Informativo da hora. Oferecimento Sacolão Avenida. Plano Nacional de Política sobre Drogas, o PLANAD, foi aprovado para os próximos 5 anos, de 2022 a 2027. A Resolução número 8 foi publicada no Diário Oficial da União, 4 de setembro, pelo Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD. O órgão é presidido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem o Ministério da Cidadania como membro do colegiado. O objetivo do PLANAD é fortalecer as políticas públicas sobre drogas. O documento de relevância estratégica coordena esforços para o enfrentamento às drogas no país. O PLANAD estabelece ações federais e de toda a sociedade brasileira, tanto na redução da oferta quanto na redução da demanda, em consonância com a nova Política Nacional sobre Drogas, PNAD. Alguns dos principais objetivos estratégicos do PLANAD são estruturar, integrar e aprimorar as políticas e estratégias de prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas. Promover a integração entre as políticas de cuidado, tratamento e reinserção social e as políticas setoriais, na perspectiva da promoção e garantia dos direitos. Ampliar a oferta de ações de tratamento, descapitalizar o narcotráfico e o crime organizado e aprimorar a regulação e a fiscalização da oferta de álcool, medicamentos controlados, cigarros e de outros produtos de tabaco. Saiba mais em cidadania.gov.br. Três Fronteiras. Essa rádio tem conteúdo. Emissora parceira da agência Rádio Web. A maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da hora. Oferecimento Sacolão Avenida. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui do papai, diga. Pode viver. A cunha. Os pãozinhos de padinha Ezio. Como é, homem? Tá na boca do povo, homem. Agora, no Sacolão Avenida tem... padaria e lanchonete. E o povo dizendo... Valeu, padinha Ezio. É, Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinhos. Todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo. Tudo. E também lanchonete. Tapioca, cuscuz. Salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó, açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macarri. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padinha Ezio. Foi, vida. YH-MIGA-MIGA-MIGA, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Salles, Ceará, o som da comunidade. Três Fronteiras AM, emoção maior no futebol. A partir de agora, a melhor transmissão esportiva do rádio. Vem aí, um timaço de comunicadores com as jogadas mais bonitas, os lances mais emocionantes, os gols mais vibrantes. No ar, paixão maior do povo brasileiro. Jornada Esportiva Três Fronteiras, AM 1530. Aqui o futebol é show de bola. E bonito é. Fronteiras AM, emoção maior no futebol. A partir de agora, a melhor transmissão esportiva do rádio. Vem aí, Mundimato de comunicadores, com as jogadas mais bonitas, os lances mais emocionantes, os gols mais vibrantes. No ar, paixão maior do povo brasileiro. Jornada Esportiva Três Fronteiras, AM 1530. Aqui o futebol é show de bola. E bonito é. É isso aí, agora o pessoal já são 4 horas mais 3 minutos, a equipe do esporte da Três Fronteiras já se encontra aqui na cabine 3 do estádio do Maraizão, para a transmissão da equipe de Carlos Salles e o cavalo paraguaio do Piauí. É isso aí, Orlando Duarte. Orlando, infelizmente estamos aqui com nossa equipe desfalcada, né? Porque o garotinho M. Filho teve que viajar. Mas enfim, o Orlando Duarte, eu, Rodrigo Damasco, estaremos aqui para trazer para você todas as informações da grande partida que ocorrerá já já, daqui a pouquinho, aqui no estádio Moraizão. Todos os acontecimentos você passará a acompanhar a partir de agora. Orlando Duarte. Foi não, Orlando, vem aí como é que está aí seu microfone aí que não foi não. Olá amigos, agora já estamos sim, falando aqui direto do Colosso do Alto Alegre, estádio José Iris de Moraes, o Moraizão para cobertura de Cavalo Paraguai e Campos Salles, valendo o primeiro jogo decisivo da Copa do Sertão, que tem acima de tudo a integração regional através do futebol de campo como o seu objetivo principal. Eis que Campos Salles, com a arrancada sensacional, uma campanha maravilhosa, chega a essa grande decisão contra a equipe do Cavalo Paraguai, que vem representando o futebol piauiense. O bom público já se faz presente aqui no Colosso do Alto Alegre, perspectiva boa de um grande jogo, que possa, acima de tudo, acontecer tudo dentro da maior normalidade possível. A arbitragem já devidamente escalada em campo, o árbitro central Stallone, assistente número 1, Adão Diego, assistente número 2, Thiago Silva, o trio lá da cidade de Fronteiras, vizinho estado do Piauí. Seleção de Campos Salles, já devidamente escalada com o Tony, o goleiro TA1, 6, lateral direito Paulinho, 3, Queixinho, 4, Mael, 18, Paulo Henrique. Meio de campo 5 para Pequeno, 14, Abertinho, 8, Dudu, 10, craque de bola Luiz Henrique. Na frente, 2 atacantes, 11, Jandim, velocidade, alegria nas pernas, pelos dois lados de campo, camisa 9, Fagner. Cavalo Paraguai com o futebol de Lucas, tem a 12, 2, Jeová, 3, Belô, 4, Nivaldo, 6, Tabata. Meio de campo 5 para Natan, 8, Luquinha, 14, Juninho. O ataque 10, Canhoto, 17, Piu Piu e 7, Aurélio. E treinador da equipe do Cavalo Paraguai, o Vavá. Está tudo pronto, já já a grande abertura dessa jornada esportiva pela organização, inclusive todo o equipamento de som já devidamente colocado aqui para que exista a execução do hino do município de Campos Salles, também o hino nacional. E com essa expectativa, a gente fala já direto do campo de jogo do Moraizão e retornando agora para o Rodrigo Amâncio lá na nossa cabine. Pois é, Orlando, é isso aí. Vamos esperar, portanto, aí os hinos. E, claro, em seguida a entrada das equipes em campo, que até agora nesse momento estão em aquecimento ainda, né? Estão em aquecimento. Orlando, enquanto isso também, já para dar uma passeada aqui pelo Campeonato Brasileiro, Série A, claro. Olha, daqui a pouquinho, às 19 horas, Santos e Corinthians. Também ainda hoje, às 21 horas, temos Palmeiras e Avaí. Também voltando às 19 horas, América Mineiro e Flamengo. E já, daqui a pouquinho também, eu já estou em campo, não. Daqui a pouquinho, a partir das 16h30, que aliás, aqui nós estamos no nosso horário tradicional. Lá no sul já são 17 horas mais 7 minutos, né? Portanto, já deve estar em campo. Não está, porque eu acredito que lá, Rolando, estão seguindo o horário. O antigo horário, né? Então, é o horário de verão, Rodrigo, né? Quer dizer. Vai ser registrado aqui um minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo falecimento da senhora Virlânia, ela que era esposa do Amauri Costa Paz, atleta aqui de futebol de Campos Salles, e estava com as dificuldades em termos de questão de saúde e veio a óbito. Inclusive, o seu sepultamento se dará a partir das 17 horas e 30 minutos de hoje. A gente lamenta profundamente pelo ocorrido. Vai ser registrado esse momento aqui, um momento pós, em razão do falecimento da esposa do amigo Amauri. Pois é, Orlando, você chegou aqui, né? Como eu vinha falando, daqui a pouco, a partir das 16h30, em campo também, Bragantino e Atlético do Paraná. E para amanhã, Juventude de São Paulo, às 16 horas, também Fluminense e Botafogo, Orlando Duarte. Também, então, Vavá, eu vou tentar aqui falar com o Vavá, irmão, chega aqui, por favor. Você que é o comandante técnico da equipe do Cavalo Paraguai, vem para um jogo difícil, um jogo decisivo. Todo jogo decisivo é difícil. E o que é que você conhece de Campos Salles, já acompanha algum jogo? Que leitura você faz assim do que pode ser essa partida decisiva? Boa tarde. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui representando o Cavalo Paraguai na competição. Pai, a equipe de Campos Salles, a gente não sabe nada, a gente nunca viu ele jogando. Eu não tenho muito análise do time deles, do adversário chamado. Mas a gente vem preparado para a competição, entendeu? Em busca de sair aqui com a vitória, que é o nosso objetivo, para levar o resultado para casa, que para nós vai muito importante. Conversando com você, você disse que está ao lado da sua cidade, 7 da manhã, 7 horas de viagem, isso dificulta, isso prejudica um pouco do rendimento? Dificulta um pouco, né, porque é complicado a distância. A gente saiu lá às 7 horas da manhã, percorrendo um longo trecho até aqui, e aqui, por enquanto, o tempo está frio, mas nós chegamos aqui muito quente, dificulta muito aqui para nós que vem de fora. Ok, sorte para você. Muito obrigado, valeu. Beleza, Rodrigo, você. Pois é, Orlando, esse período todo de viagem, com certeza todo mundo cansado. Isso quer dizer o quê? Que hoje a situação é toda favorável para a seleção de Campos Salles. E pelo jeito aí, TV indica, estão chegando para enfrentar um time desconhecido. É isso que eu entendi na fala do rapaz aí. Quer dizer, está tudo complicado, né? Para eles, em tese. E para Campos Salles, tudo favorável, Orlando. É isso aí, uma bagunça danada aqui agora. A gente está bem de frente aqui, uma coluna de som que tem aqui bem no centro do gramado. E esse som está dando um tapa no ouvido da gente aqui na cabine. A gente se perde aqui na comunicação. Orlando, você já está me escutando, de ouvido, Orlando? Estou escutando agora porque me afastei. O som estridente aqui do carro, que para às vezes de transformação de áudio aqui, né, para que exista a execução dos índios, como nós já falamos. Mostrar aqui a presença do Mãozinho, do Data, tá ali ó, o Neto, tá ali também o doutor Luciano, Bernardo, né? Essa turma amiga que vem hipotecar aquele apoio, trazer mais do que nunca a certeza de que... Diz cá. Quem é? Por quê? Não. É o cara aí. Viu, Rodrigo? Quer que eu vi aí? Não, o Carlos dizendo que eu tirei uma foto ali, quer dizer, o Júnior Moreno pediu para tirar uma foto comigo ali, e o Carlos disse que isso é falsidade, porque nós estamos juntos. Tem nada a ver, né? Como sempre, né? É, tem nada a ver, não. As coisas, os tempos são outros, né, Rodrigo? É, sempre são outros, exatamente, mas Orlando... A gente sempre foi amigos, e... É, claro, né? Claro, claro. Eu já trabalhei lá, agora estou na outra, na Três Fronteiras, sem nada a ver não, de repente a gente volta para lá, alguém de lá vem para cá... Sem falar, sem falar... É, o importante é ter a oportunidade de trabalhar, de divulgar as coisas... E claro, e claro. E que a gente quer que aconteça. E a gente nota, Rodrigo, que o público continua chegando. Continua chegando, né? Tem muita gente aqui nas arquibancadas. Nesse momento ali, o Vavá, que é o treinador, comandante da comissão técnica da equipe do Cavalo Paraguai, e já traz os últimos detalhes em relação ao que vai colocar em campo. A gente sabe, como ele disse, que desde as 7 da manhã, que estava na estrada, isso dificulta pronto, muito. É isso que eu tinha falado para você, bem na hora que você estava de frente ao som aí, né? Que, quer dizer, levaram o quê? Febre lá 7 horas, gastaram um tempo de 7 horas de viagem. Quer dizer, está todo mundo cansado. Então, o que é que eu perguntava para você? Quer dizer, hoje está tudo favorável para a Campos Salles. Porque apesar, cansado, viu, Rodrigo? Sim. Eu acho o seguinte, quem joga em casa é favorito, cara. Claro, claro. Se você deixar para ganhar na casa do adversário, fica mais difícil. Fica mais difícil. Porque sim. Você vê, o Campos Salles hoje está descansado, está jogando com o apoio do torcedor. Então, é importante justamente por quê? Porque tem essa facilidade. É a equipe visitante hoje tem essa dificuldade de uma viagem longa. Desde as 7 da manhã chegou há pouco aqui no Moraizão. Isso cansa. Cansa e perde um pouco daquela força física. Mas no dia 6 do jogo de volta vai ser justamente o contrário. É cansado que vai sofrer esse mesmo impacto do desgaste, né, Rodrigo? Aí só tem que fazer um projeto de logística, né? E um planejamento, que é para não chegar lá em cima da hora e não estar cansado. É que o fator positivo que tem hoje aqui para a seleção de Campos Salles no próximo jogo será para ele. E aí, Campos Salles, já para começar, ganhando, não sei se ganhando, se é essa palavra correta, mas já para começar com vantagem, é o quê? É planejar uma logística cedo, para chegar cedo, ter tempo para descansar, entrar em campo à vontade, tipo fazer aquele reconhecimento de campo também, que isso é muito importante. É diferente da rapaziada que está chegando aqui hoje, porque na palavra do Vavá, pelo que eu entendi, estão enfrentando hoje uma seleção para eles até desconhecida, que é o que ele falou para você. Está no escuro, né, Rodrigo? Oi? Está no escuro. Está no escuro, exatamente. Ele não conhece nada de Campos Salles, não sabe como se comporta, então Está no território. Resta a Campos Salles tirar proveito dessa situação, né? Está no território inimigo completamente desconhecido. Né? Então, o que é que acontece? É o que eu falo, tem que haver essa questão de um adiantamento de viagem, um reconhecimento do local para ver, fazer a coisa da melhor forma possível, né? Quer dizer, buscar um resultado positivo. Claro, quando ele vem aqui, vem buscar um resultado positivo. Também o Campos vai lá, vai buscar também um resultado positivo. Mas hoje está tudo bem favorável para Campos Salles, com toda certeza, Orlando. Exatamente. Continua ali na boca do túnel, na boca da entrada do gramado, a seleção de Campos Salles. Está tudo prontinho, não sei porque tanto mistério para demora. A equipe do Cavalo Paraguai há bastante tempo. Faz parte do jogo, né? É, que já está ali, o treinador trazendo detalhes, mostrando talvez a questão da composição tática da equipe é muito importante. Então a gente acredita muito que essas coisas venham a acontecer dentro de um cenário que é importante esse jogo, principalmente em relação ao que pode acontecer extra-campo. Tem que existir um comportamento exemplar, porque o jogo de volta é distante daqui, é da casa do adversário. Então, consequentemente, a gente precisa fazer tudo para ser um jogo limpo. A gente acredita muito nisso, para que não exista nenhum revide no jogo de volta. E a gente espera, claro, mesmo torcendo para um bom jogo, que dê uma vitória aqui para Campos Salles, até porque marca o reinício da estruturação do esporte da nossa terra, né? Que passou um bom tempo ocioso, parado, sem competições, e de repente vislumbra a oportunidade de já ter essa competição. O campeonato municipal já começou no último final de semana, agora já essa partida decisiva pela Copa do Sertão, que foi uma Copa que surgiu com o intuito do progresso interestadual, e também podemos dizer que a oportunidade do aparecimento e surgimento de valores. É assim que a gente quer crer. A oportunidade existe justamente para isso, para mostrar a viabilidade do esporte, e aqui a gente louva a iniciativa da gestão municipal no tocante a favorecer com que essas competições venha a acontecer. A gente louva, sem dúvida, também a escolha do Juscelino Souza, do CC, justamente para comandar esse setor, ele que é abnegado. Hoje ele é o rei? Não, hoje o CC está aqui na condição de secretário de esporte do município. Ah, Roberto Paciência, que é o treinador, é o diretor de esporte, né? E a gente quer crer que tudo aconteça dentro de um critério bastante qualificado nessa primeira partida decisiva da Copa do Sertão. A arbitragem, como eu já disse. Aí, bem no início da sua fala, quando você entrou, você falava de um jogo limpo, um jogo tranquilo, né? Essa parte aí, esse é um quesito que a gente espera exatamente da equipe de árbitro, né? É uma equipe atenta, ágil, e que consiga identificar todas as possíveis faltas em cima do lance, na hora exata, para que não aconteça nenhum desentendimento. É isso, Roberto? Exatamente, é isso que a gente quer. Seleção de Campos Salles, ali na boca do portão para entrar em campo, a equipe do Cavalo Paraguaio. Cavalo Paraguaio estava em campo aí, de mãos dadas, eles estavam naquele momento de oração, né? Aí saiu e trazia ele para perfilar ali, né? Fazer aquela fila indiana, justamente para quê? Para que todos possam acompanhar a execução do hino, vai entrar junto com a seleção do Campos Salles, a arbitragem está prontinha ali também, está tudo normal. E fazer, claro, aquela tradicional entrada em campo, né? É tudo bonito, né? Sim, com certeza. Legal demais. E o Bita, que ele é esse senhor de óculos ali, de calça preta, ele é quem comanda essa Copa do Sertão. Nesse momento, falando aqui o CC, chamando as duas equipes para adentrar em campo e, consequentemente, acompanhar a execução do time. Aí, as duas equipes entrando em campo. Beleza demais. Pois é, aí a gente fica entrando em campo e vamos acompanhar a execução do hino. Thank you. E assim, Rodrigo, nós tivemos a execução do hino nacional, hino também do município de Campos Salles, torcedor aplaudindo nas arquibancadas, tudo pronto agora. Nesse momento existe a confraternização, as equipes se confraternizam, dão as mãos, desejam o fair play, o jogo limpo, e a gente acredita que tudo vai acontecer dentro da maior normalidade possível e que tenhamos uma grande partida de futebol. Enquanto o pessoal se organiza ali, a gente aguarda os cumprimentos das duas equipes para que a gente possa, mais do que nunca, acreditar que o jogo possa acontecer bem. Vem cá, Vertinho. Vertinho, conversa aqui com a gente. O jogo difícil, eu conversei com o treinador da equipe do Cavalo Paraguai, ele está aqui no escuro, não conhece nada de Campos Salles, e pode ser muito favorável para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Orlandinho. Boa tarde a todos. Sabemos que o jogo não decide hoje, são dois jogos, mas estamos em casa e a gente tem que impor e buscar o resultado positivo para a gente ir para lá conseguir esse título. Tão importante para a nossa cidade. Beleza. Boa sorte. E a gente vai tentar falar com a turma aqui. Ô, Mael. Mael, meu irmão. Ligeirinho aqui falar com a gente. Jogo bom, né? O pessoal veio de longe, de 7 horas de viagem, estão cansados, não sabem nada de Campos Salles. Isso pode ser bom? É, acredito que essa conversa é listada. Agora a gente estuda ele estudar também, né? É um meninão, um jogo bom, final em casa, vamos lá, né? Quer dizer, dois jogos, 180 minutos, vamos atrás do resultado em casa e ficar o título forte. Sorte aí. Pessoal, esse Campos Salles está animado, né? Tentando mais do que nunca. Pois é, é aquela, um diz que não conhece, mas quem está aqui, claro, a gente fala refletindo o que o Vavá falou, né, Orlando? Mas aí, na verdade, a gente também entende que a equipe não vem assim, tipo assim, não, eu não conheço nada, não sei de nada, não, não é assim também, né? Não, o pessoal sabe, quando, rapaz, alguns anos atrás, quando a seleção do Campos Salles jogava no Intermunicipal, quando se sabia os adversários, de repente a gente ia assistir os jogos lá justamente para ver como cada um se comportava. Ô, Luquinha, eu lembro, né? A toda a equipe do Cavalo Paraguai, eles enfrentaram a longa estrada, de repente aí o treinador Vavá disse que conhecia pouco de Campos Salles. O que é que você faz leitura desse jogo? Primeiramente, boa tarde, né? A gente fez uma viagem longa, mas deu para cansar bem, uma viagem tranquila. A gente tem pouca informação na seleção de Campos Salles, a gente só sabe que é uma seleção muito qualificada, né? Ninguém chega na final à toa. A gente está defendendo o título, eles estão chegando pela primeira vez. Então acho que a expectativa é de um jogo bom, um jogo jogado, um jogo limpo, se Deus quiser. Beleza, sorte para ele, Luquinha, capitão da equipe. Já falei ali com o Vavá, já vou tentar ali conversar com o pessoal da arbitragem também. Olha aí, já deixei de beber, vocês não estão cansados de assim também, não, né? Pai, não, tem um migué por trás de tudo, né? Não é, essa é a realidade, rapaz. É verdade, é verdade. Olha aqui, eu estava fazendo a foto aqui para a história, né? O pessoal da arbitragem, o Bita, que é um dos organizadores do evento, e a gente vai tentar conversar aqui com ele, com o homem da organização. Stallone, meu irmão. Stallone, nome forte, hein? Stallone, bem ligeirinho aqui. Expectativa de vocês como árbitros para esse jogo tão importante, decisivo. Boa tarde a todos os telespectadores aí, né? Que estão ouvindo aí na rádio. Assim, a gente na arbitragem, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe o nível da competição. A gente conhece bem o time de Campos Salles aqui, porque ele jogou regionais fronteiras, inclusive já aplicando os jogos deles aqui. Eles em casa, a gente sabe da competência que eles têm, mas também a gente não desmerece o time de Cavalo Paraguai, segundo ano consecutivo nacional, que significa dizer que é um bom time também, porque a competição tem um nível alto e a gente tem essa responsabilidade de todos os dias que tem. Então a gente se sente privilegiado em fazer hoje. Beleza, sorte para vocês. Tem aqui o Stallone, o Adão Diego, o Thiago Silva, né? Só o que vem mostrar que tem potencial, é a qualificação profissional também através do apito. E esse Cavalo Paraguai, de qualquer forma, já é experiente na competição, né? Claro que é, rapaz. Se chega numa final dessa, porque você sabe que tem uma sequência de jogos. Ninguém chega numa final de graça, assim. Pois é, ninguém chega de graça. Chega porque é um dos melhores, claro. E pelo que eu entendi aí, Campos Salles é o primeiro, a primeira vez que está chegando nessa final? Também é a primeira vez que participa da Copa do Sertão, tá entendendo? Pois é, primeira vez e consequentemente já chegou à final. Pois é. É o Paraguai, já é o quê? Segunda vez? Foi isso que o rapaz falou? Exatamente. É, tem lá a sua experiência, né? Então, ninguém é assim, é juvenil, como se diz assim, num jogo como esse, né? Não é. E, com certeza, em função disso, de não ser juvenil nessa competição, e principalmente numa final dessa, que, como já falamos, são os melhores que chegam, claro, e aí, o que se espera? Um grande jogo, uma grande partida, né? Quer dizer, esperamos ver muitos craques, todos craques. Outros cavalos nós já conhecemos muito bem, mas Cavalo Paraguai vamos ver aqui pela primeira vez, né? E claro, esperamos aí uma grande partida, porque entendemos assim que são as melhores desse campeonato aí, para chegar a essa final, e assim esperamos um grande jogo, Orlando. Exatamente, Faga. Ei, Faga, é para golear pouco, né? Cantar os dois, vai esperar só os gols. Boa tarde, né? A gente trabalha para isso. Vamos tentar fazer os gols. Sabemos que é 180 minutos. Um jogo difícil, todas as equipes qualificadas. Mas nós estamos na nossa casa. Vamos tentar fazer o placar e tentar resolver essa final logo hoje. Beleza, sorte pra ele, Luiz Henrique. Vem cá, Luiz. Começar um pouquinho rápido também. Jogo bom de se jogar. É, jogo grande é um jogo que é bom de se jogar, como falou, mas apesar de ser um jogo grande, é a final. A final que é uma inércia para a nossa cidade de Campos Salles. E como a gente treinou, como a gente vem na competição, eu tenho certeza que a gente vai sair com um bom resultado para o segundo jogo. Sua carreira profissional, qual é a expectativa sua? Estou acertando com o clube agora para viajar agora, depois da Copa, agora em dezembro. Aí até mesmo agora em novembro, não sei. Vai depender da situação, porque eu tenho contrato com o Salveiro até o fim de 2023, em dezembro. Mas graças a Deus, apareceu uns trabalhos aí, alguns clubes aí, meus empresários estão trabalhando para poder acertar melhor para mim. Torce muito. Luiz Henrique, né? Fala aqui, ô Roberto! Roberto Bastida é o comandante de Campos Salles. Ei, rapaz, acaba bom, Roberto. Ele é o treinador e a gente vai torcer muito para que tudo dê certo. Roberto, tá tudo pronto, né? Agora, vê o que acontece nesses 90 minutos. Verdade, Orlandinho. Preparamos 15 dias para esse jogo especial, né? É um momento histórico, né? A torcida Campos Salles, o esporte Campos Salles. Muitos anos sem seleção e a gente conseguiu um êxito desse dia, meio de 31 seleções, 3 estados, a gente conseguiu estar nessa final. Estou com alguns problemas com os jogos de hoje, estou com um jogador improvisado na minha lateral esquerda, né? Mas vamos procurar fazer o melhor. Roberto, o pessoal, eu conversando com o treinador e alguns atletas, dizendo que estão aqui no escuro, que não conhecem a seleção do Campos Salles, achando que é Miguel, não? Orlandinho, eu conversei muito durante a semana com o Vavá, que é o treinador dele, secretário de esporte lá, né? E ele me disse que assistiu o nosso jogo em Pimenteiras, né? Ele até falou detalhes de alguns jogadores, sobre o Luiz Henrique, sobre o Dudu. Aí conversa, hoje todo mundo tem informação, ou tem o YouTube, tem transmissões, você assiste, inclusive eu assisti o jogo deles da semifinal do Sassi Santos pelo YouTube, acompanhei todos os jogos. É só conversa, né? Conversa jogada fora. Jogar o favoritismo pra gente aqui, mas na verdade os favoritos são eles, são atual campeão, e eles estão em busca do seu bicampeonato. Sorte, obrigado, Orlando. Beleza, tá vendo aí como é? O negócio é esse, cada um esconde o jogo como quer, né, Rodrigo? Como pode, né? Exatamente. É isso aí, cada um chegando, dando aquela desconhecida, de que não conhece, exatamente buscando aí encontrar alguma brecha para chegar com mais facilidade. Agora. Cecei, vem cá, bem ligeirinho aqui, já vai começar. Momento super importante aqui para Campos Salles, principalmente da sua gestão à frente do esporte. Eu disse há pouco que você é a melhor pessoa para estar aqui nesse momento comandando o esporte da nossa cidade. E uma decisão dessa marca assim um ponto muito positivo. Orlandinho, boa tarde, satisfação estar falando com vocês. Estamos muito felizes, né, com a campanha da equipe na Copa Sertão. Chega na final de maneira invicta, né, e isso ressalta o grande apoio que o prefeito João Luiz vem dando ao esporte do município de Campos Salles. E toda a equipe da Secretaria de Esporte está empenhada para trazer o melhor, né, e resgatar não só o futebol, mas o esporte em todas as modalidades do esporte do município de Campos Salles. Beleza, vamos pro jogo. Rodrigo. É isso aí, Orlando. A bola já rola, né? A bola já rola em campo, iniciando nesse momento a seleção de Campos Salles e Cavalo Paraguai do Piauí. E vamos ficar aqui acompanhando essa partida e passando para você, amigo ouvinte, que está em sintonia com a gente nos 1530 da Três Fronteiras, como você também, conexão com a gente via internet por todo o Brasil. Um forte abraço a todos vocês, uma ótima final de tarde, início de noite, e vamos acompanhar aqui a movimentação dentro de campo, Orlando Duarte. Exatamente, a posse da bola nesse momento é da equipe de Campos Salles, e a gente aguarda, né, o desenrolar o jogo logo no início de cada partida. É aquele momento de estudo, principalmente quando se chega numa partida decisiva como essa, as equipes procuram se estruturar de acordo com vê o adversário em campo. Então é assim que é a seleção de Campos Salles. Marca atrás direitinho para tentar sair no contra-ataque, principalmente para aproveitar a velocidade do Jandinho. E tem o Fagner, que é um centroavante definidor, tem o Luiz Henrique, e se deixar solto ele vai para a rede. Então a seleção tem grandes possibilidades de fazer uma grande partida nessa tarde e noite aqui no Alto Alegre, no Colosso do Alto Alegre, o Moraizão. Então tá tudo prontinho, né? A arbitragem de município de Fronteira, um jovem do apito, o Stallone, tem o auxílio do Adão Diego e o Thiago Silva, né? Isso é importante justamente para tirar um pouco daquela do que aconteceu no jogo passado, que o Dadinha foi o árbitro do jogo e de repente o pessoal de Novo Oriente ficou reclamando que era de casa, apesar de que ele não havia em nenhum momento prejudicado a seleção visitante. Mas o melhor é existir assim, uma arbitragem neutra para que não exista nenhuma dúvida. Ah, mas isso aí é normal, né? Quer dizer, o time chega aqui e encontra um árbitro de casa, então quer dizer, ele tem essa cisma. Isso aí é normal. Mas o árbitro, como um profissional, ele foi muito competente e fez um trabalho brilhante. Exatamente. E isso é bom, Rodrigo, para mostrar a lisura, né? Apesar que o Dadinho mesmo é um árbitro profissional hoje dos quadros da Federação Cearense de Futebol. Então mostra que tem potencial, porque não se faz parte de um quadro de arbitragem profissional se não tiver qualificação profissional. Então isso é importante. Mas você sabe que o esporte é apaixonante demais e faz com que as pessoas, principalmente aquele que sai perdedor, tente colocar principalmente a culpa na arbitragem, é o bode expiatório, como chama. Não é? Então, olha, o Campos Salles saindo aí pelo lado esquerdo de ataque, com velocidade, e o Paulo Henrique. Paulo Henrique, como o Roberto Martins falou, está numa posição improvisada pela lateral direita com o Paulinho, que é o lateral esquerdo. Paulo Henrique é um jogador de bom potencial, também faz essa função de ala esquerda muito bem. Então, não é muito, vai deixar assim a desejar essa formação de Campos Salles. Nesse momento, a equipe do Pará... Opa! Mandou seguir, a arbitragem chama a marcação da arbitragem com possível penalidade, né? Aí o jogo começa de pegada. Pois é, estou aproximando-se de lá na final, chegando lá. E aí o que acontece? São duas equipes de craque. Já deu pra gente ver isso agora nesse lance. Os três, quatro primeiros minutos aí, aquela fase de estudo, como você fala, e aí ainda estão nessa fase de estudo. Mas aí já saiu jogada bonita, bem feita, e com perigo bastante, Orlando. Exatamente. Agora uma bola esticada aqui para o ataque de Campos Salles, tentando em profundidade ali para o centroavante Fagner. O goleiro Lucas saiu com velocidade e segurou a bola Paula com tranquilidade 0-0 no placar até agora. Seleção de Campos Salles e Cavalo Paraguai lá do futebol piauiense decidindo a primeira partida da grande final da Copa Sertão de Futebol que envolve Ceará, Piauí e Pernambuco. Então estamos aqui e mostra mais uma vez o apoio do torcedor se fazendo presente aqui. Muita gente, Rodrigo, chegando já no Moraes, é porque você não visualiza daí da cabine, o pessoal entra aqui por essa entrada por trás das cabines de rádio, tem muita gente já na arquibancada, principalmente do lado esquerdo. Pois é, a gente sente daqui que está tudo lotado, as arquibancadas todas tomadas pelo torcedor. E você vê que no início do jogo, o Campos Salles vem à área de Cavalo Paraguai duas vezes aqui pela esquerda, mas não conseguiu entrar na área. Já Cavalo Paraguai vem pela direita e entra na área da equipe do Campos Salles. Quer dizer, aquela fase, aquela conversa de cansaço também é fiada, né? Exatamente, o time está aceso. Está pressionando. Elétrico. Está elétrico e outra coisa. O Campos Salles parece ter um pouco mais de tranquilidade. Está entrando na pilha do jogo, apesar de que é um jogo decisivo, mas não pode ser dessa forma. Tem que colocar o juízo. Cabeça no lugar. Cabeça no lugar, terminar seus estudos aí e colocar a bola no chão. E fazer o trabalho direitinho. Vai dar tudo certo. Olha aí. Nesse momento a seleção de Campos Salles com a posse da bola, um balão para lá, para cá, o Fagner disputando, o Dudu para o Evertinho. Evertinho limpou dois agora pelo setor de intermediária, lado direito, é ofensivo de Campos Salles, Jandinho pela direita, com velocidade, Rodrigo, tentou, limpou o zagueiro, bateu, opa, olha o Luiz Henrique aí, perde a grande oportunidade. Primeira chegada de Campos Salles aí pela direita. Já pegamos o Jandinho lá pela direita. Ele faz um traço bem legal ali. Deixa o zagueiro ali, como é que ele à toa, ficou pra lá. E a bola vem dentro da pequena área. Pena que foi pra fora, Rony. Exatamente, a primeira pontada ofensiva importante da seleção de Campos Salles, bola colocada pela velocidade do Jandinho lá do lado direito, ele bateu rasante, estava o Fagner e o Luiz Henrique na jogada, terminou na conclusão do Luiz Henrique colocando pelo lado direito de defesa do goleiro Lucas. Ninguém mexeu no placar, 0-0 até agora. Campos Salles continua com a posse da bola, está mais vivo, já teve a grande oportunidade. Então, nesse momento está lá o Pequeno. Pequeno que é lateral esquerdo e joga também como volante. Está deslocado por aquele setor. Luiz Henrique saindo com a posse da bola aí, olha. Lá, Dudu agora é quem... Opa! Disputa ali. Muito bom o Dudu. Perdeu o Luiz Henrique. Agora aí, Orlando, a questão é equipe Campos Salles, se tranquilizar, colocar a bola no chão, explorar bem aí o Jandira na frente, tenha certeza que ele sai vários gols, não só um. Olha, nesse momento a torcida se levantou na arquibancada porque o Arthur marcou uma falta contrária a Campos Salles, numa disputa do Luiz Henrique com o camisa 8, o Luquinha. Inclusive o Luquinha é o capitão, mas toda hora está lá pressionando o Arthur. Então mostra que ele desempenha muito bem a função de capitão, Rodrigo. Está mostrando aqui, está mostrando aí como desempenhar a sua função. Exatamente. É um jogo cheio de individualidades, né? Tem o Luquinho de um lado que pressiona bastante a arbitragem, o Luiz Henrique já chegou ali na tentativa daquela bola pelo lado direito com o Jandim. Campos Salles tenta sair, falta um pouco mais de calma para colocar essa bola no chão, armar jogadas, as triangulações. O Evertinho sempre é quem tenta carregar a bola na saída da área. Chega nesse momento aqui o pessoal da divisa, o pessoal da Polícia Militar. Então é importante porque traz aquele aspecto tão importante de sustentabilidade, né, de segurança. Traz um conforto. Isso é bom demais, hein? Traz um conforto, tranquilidade. É claro. Está ali o pessoal da guarda. Escuta bem, hein? Campos Salles com a posse da bola. Opa. Mais olha aí. O Campos Salles está perdendo um gol atrás do outro. Aí o que eu falei, coloquei cabeça, colocar a bola no campo, no chão, explorar bem a posição lá do Jandir, saber procurar ele bem, ele vai chegar, ele tá chegando, ó, segunda vez aí, hein? Aí no jogo decisivo desse, você não pode desperdiçar, porque no final pode fazer falta. Não, falta faz, com certeza. Aí o que é que acontece? Você tem que aproveitar que é jogo decisivo você não pode vacilar. Tem que aproveitar tudo. A decisão é séria, coisa séria, jogo sério. E dentro do campeonato, esse é um jogo grande, Orlando. Exatamente. Opa, o Arthur, Luiz Henrique deixou a jogada, querendo uma falta. O Arthur não foi na dele, mandou seguir. Campos Salles perde uma jogada ofensiva pelo lado direito de esquerda de ataque. Pois é, como essa jogada anterior também, que houve o perigo do gol aí do Jandir, houve uma falta também anterior, mas o juiz deu a vantagem do jogo. E aí, por pouco, não se concluiu o gol. Ó, você vê como é que o Luiz Henrique tenta sair, perde a bola aqui, a equipe de Campos Salles tinha avançado, estava de forma desordenada, nasceu o posicionamento defensivo e já dificulta dar o contra-ataque para a equipe do Cavalo Paraguai. Tem que ter uma sustentação boa, principalmente na hora de sair com essa bola da defesa para o ataque. Muito perigoso você ficar tramando jogadas sem a qualidade e principalmente com a participação, a aproximação de atletas ali perto de você. Porque você coloca em risco a possibilidade de uma tabela. Nesse momento o Luiz Henrique faz a falta do Luquinha, o Luquinha já reclama bastante. Ele é capitão, ó. Olha aí o Jandir no lado direito. Pois é, aí você vê que estão buscando ele. Estão buscando ele. Só que essa bola não deu para dominar muito bem, né? Mas é o que a gente está vendo também, Lando. Você vê que logo de início, lá pelos 3, 4 minutos, o Cavalo Paraguaio entrou na área de Campos Salles por duas vezes. Em seguida, Campos Salles parece já começou a planejar a jogada de forma melhor, já está pressionando constantemente. A terceira vez agora, Campos Salles chega entrando na área com o Jandir. E a qualquer momento está saindo gol. E é aquilo que a gente fala, o gol começa a amadurecer, Orlando. É um pequeno detalhe, só que às vezes esse detalhe é complicado, não é? Está na ponta do pé. Pois é. É a posição de tocar na bola. Você vê como a coisa é difícil. O Evertinho deixou uma disputa de bola, a bola saiu pela linha de fundo, porque seria tiro escanteado, aí o Arthur dá tiro de meta. Então você não pode desperdiçar esse tipo de oportunidade. Pois é. Agora sim, tiro escanteado para Campos Salles. E a gente espera aqui, pessoal, tá chegando ali o Queixinho, o Fagner, que são jogadores altos, o próprio Dudu, está o Mael, o Pequeno está chegando na área, o Luiz Henrique vai para a cobrança com a 10, tiro escanteado. E o que é que vai acontecer? Importante frisar que é a oportunidade de bola parada e com possibilidade de gol. Vai. Lá pela direita ainda é o Luiz Henrique com a bola, opa, chegando aí, a equipe do Cavalo Paraguai tirando de qualquer jeito aqui pela linha lateral, Paulo Henrique vai para a cobrança, ele que está com a 18 pelo lado esquerdo, ofensivo da seleção de Campos. Pois é, está chegando sempre aí dentro da área, Orlando, então, o gol está amadurecendo, como a gente fala. Exatamente, e agora falta no Evertinho. Falta do camisa número 14, Juninho, da equipe do Cavalo Paraguai. Intermediária ofensiva de Campos Salles. Dudu deixa para o Luiz Henrique, vai cobrar. Vai levantar lá no interior da grande área. O time se adianta. Então é uma jogada que tem que sair certinho, porque você vê que a defesa se adianta, os zagueiros vão para a área, não pode desperdiçar ou vacilar na jogada. Vamos ver o que é que vai dar, né? O Luiz Henrique sabe como ninguém pegar na bola aí, a gente acredita que ele possa fazer muito bem. Aí, Luiz Henrique na bola, bateu, opa! Tá vendo aí? Opa! Tiro de meta. Na fila direta do gol, o goleiro não segura a bola, né? E lá, Barulho, trombou lá. Com quem, Orlando? Quem está caído? O Mael. Mael. Zagueiro de área da seleção de Campos Salles. Tá vendo? O time se posicionou todinho para esperar a cobrança da falta, como se o Luiz Henrique fosse colocar no interior da grande área. Ele bateu direto, o goleiro rebateu, deu um rebote, né, e consequentemente abriu a oportunidade de dar chegada aqui de Campos Salles. Olha o Dudu com a bola. Opa, olha aí, Dudu abriu pelo lado direito para o Paulinho, vai lá acelerar pelo lado direito, aí é muita força. A bola foi tocada, não? Tem que ir mais calma, ver, passar a cabeça, ver onde está a posição do Paulinho. Orlando, deve estar corrigindo a sua posição aí, talvez está entrando muito enfiado aqui. Não, eu estou aqui, direitinho. Ah, melhorou. Melhorou? Beleza. Vai, Rodrigo. Opa, Capitão aí com a posse da bola, já perdeu. Meio de campo agora é da equipe de Cavalo Paraguai, camisa número 3, o Belô.